anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o último bloco do nosso podcast aí, né? O bloco das perguntas e das nossas apostas, né? Para o final de semana lá em Martinsville. Só reforçando aí, lembrando vocês, né? Que nesse final de semana continua a Truck Series e a Sprint Cup juntas, né? A Xfinity Series aí continua na geladeira aí, continua fora da pista. Mas vamos aproveitar a Truck Series, que sempre tem uma corrida muito boa, até se trata sendo uma corrida muito rápida, né? Uma corrida muito boa da Truck Series aí, com certeza vai ser uma corrida muito boa, sempre muito bem agitada, né? Vamos torcer aí. Alguns finais de semana para mim já foi muito melhor que a corrida da Sprint Cup, né? Agora que a Sprint Cup parece ter acertado como a fórmula para correr em Martinsville com emoção. Então vamos lá, as perguntas aqui, a primeira pergunta vem do grupo NASCAR Home Tracks, né, lá do grupo lá que eu sou administro lá. A pergunta lá do grupo é a seguinte, o Alan Lopes Farias pergunta, para vocês, já começa com a pergunta mais quente, que não poderia ser outra, né? Para vocês, o Harvick que provocou o acidente na última relargada de propósito? Então, eu acho que esse assunto já deve ter sido bastante abordado, né, no bloco da sprint, mas assim, de bate-pronto, eu acho que de propósito não, porque eu acho que nenhum piloto quer, principalmente em Talladega, né, não, nenhum piloto quer machucar o outro. Mas eu acho que ele tentou causar ali uma bandeira amarela, talvez não causar o Big One na proporção que acabou acontecendo, mas eu acho que ele queria que a bandeira amarela continuasse, podemos falar assim. Paulo? Foi de propósito, ele joga o carro na traseira do Trevor Bayne porque ele não tem condição de chegar. E o Harvick, ele é totalmente maquiavélico. O que importa é o resultado, não é o meio. Então, foi de propósito. O Kevin Harvick ganhou a seguinte hashtag. É, Dick Move of the Year, né? O Dick Vigarista lá, o movimento do ano. Para mim foi por querer. Eu já vou falar isso aí 50 vezes. Quantas vezes for preciso aí. O Kevin Harvick, ele quando tem aquela repartição de tela da câmera onboard, né? E da câmera do roof do carro dele. É fácil, é notório ver ali que ele olha pro lado, ele olha no retrovisor, ele olha pro lado. Na hora que ele olha pro lado, ele vê o Trevor Bayne passar, dá uma passadinha, ele pumba, ele vira a direção para direita para fazer de conta que o carro tá balançando, né? Para mim foi por querer, foi proposital, né? Ele vai levar isso aí pro túmulo aí, esse toque proposital aí, mas eu tenho certeza mesmo que que daqui uns 10 anos, 15 anos aí, ele vai falar a verdade. Isso eu tenho certeza. Pra mim, vocês não acham que o movimento que ele queria fazer, na verdade, era outro, né? No meu pensamento, ele queria já na primeira vez que ele subiu, ele queria que eu acho que o carro que vinha atrás, porque como ele estava muito lento, pegasse ele a partir do centro para o fim do carro e ele fosse o causador, né, da bandeira amarela, entendeu? Ou do Big One. Eu acho que só que deu errado, né? Mas na segunda vez não teve, né? Eu até postei no grupo, no Home Tracks lá, uma troca de comunicação da Danica Petro, que estava atrás dele. E é nítido, sim, ó, que eles estavam armando isso. A equipe já estava armando isso. Porque ela pergunta o que estava acontecendo, por que, que ele subiu. Aí o cara fala, não, ele perdeu um cilindro. Ah, então vocês querem que eu empurre ele? E daí ficou mudo o rádio. A gente vai ver, a gente tá vendo aqui. E daí ela pergunta de novo, tá, vocês querem que eu empurre ele? Tipo, ninguém dava uma resposta pra ela. Não dá resposta porque já sabe que ia rolar punição. Então, pra mim a NASCAR fechou o olho, fez vista grossa mesmo, e muita vista, uma vista grosseira aí, né? Enfim, foi por querer, a NASCAR deixou tudo acontecer aí e foi por querer. Pronto, fim, acabou. Foi por querer. E bem no modelo de Dick Vigarista, ele sai de fininho. Postou uma foto no Twitter que mostra todo mundo se quebrando atrás e ele de fininho, indo embora. Ele vai embora tranquilo, faltando uns 2 cilindros aí, ele vai embora. Essa é a minha opinião, tá? Lógico que tem pessoas com opiniões diferentes, fala que isso é do jogo, né? Mas enfim, do jogo ou não, ele deveria ter sido punido porque ele causou uma bandeira amarela para se beneficiar, assim como foi o Matt Truex Jr. e o Clint Bauer lá em 2012, né? Perdão, 2013, foi para se beneficiar. Então a NASCAR para mim fez vista grossa assim disso daí. Ela deveria ter agido de outra maneira. Mas Eu enfim. acho assim, ó, que poderia ter a NASCAR poderia ter sido elegante nessa situação e ter saído com por cima, porque claro que a maioria dos pilotos não vai dizer que ele é culpado e tal, porque existe um, né, um cavalheirismo entre eles assim meio falso, mas existe, né? Eu acho que a NASCAR poderia ter, talvez não aplicado a mesma sanção que acabou sendo feita na equipe do Autry, mas ter tirado o ponto dele. Dá lá aquela P4, aquela punição lá de probation e tira 25 pontos e é isso aí. Entendeu? Ó, não, é isso aí, acabou. A mesma punição que foi dada pelo Clint Boyer lá no início do Chase, dá para ele também. Porque, cara, foi um acidente em Talladega, meu. Teve carros envolvidos. Imagina se é em alta velocidade e sai capotando o Trevor Bayne, entendeu? É complicado, cara. Entendeu? É complicado. Entendeu? Eu poderia ter punido o Logano também lá no Metcalf, poderia. Mas é uma situação diferente. Houve um controle de carro. Foi um toque sutil, não foi um toque assim, ó, pra sair capotando, né? Pra fora da pista. Eu não sei, eu tenho medo com Guilherme, esse estoque em Talladega. eu acho que o caso do Harvey é aquele caso em que você tem a linha divisória entre o que é da corrida e o que é falta de ética. O caso do Logano com o Perfeito. Penske é corrida, o caso do Harvey que é falta de ética. Por isso você tinha que ser punido da forma como você citou. É isso Isso aí. aí, é isso aí. Eu Qualquer. concordo com vocês aí. Vamos seguir em frente aqui então? Vamos lá, bora. Então vamos lá. Agora mudando de grupo, né? Vamos lá no grupo Loucos por NASCAR, né? Só para complementar aqui, Guilherme, eu e o L, né? Nós falamos bastante aí, muito, muito, muito, muito sobre esse assunto aí do Harvick aí, né? Se foi, não foi, por querer, se não foi, se é do jogo, se não é, né? Mas batemos aí tanto é que o nosso pode olhar aqui que o nosso bloco aí da Sprint Cup foi de 1 hora e meia, aproximadamente 1 hora e meia aí. Foi um bloco que nem edição teve, né? Eu só tive que fazer colocar a base nele, né? E nem edição teve. Foi um bloco aí muito longo aí. Então, Guilherme, foi um assunto que nós falamos bastante aí, mas vale sim o comentário de vocês aí para acrescentar aí, né, o ponto de vista de vocês. O que eu só percebo é que a maioria de vocês, né, concorda aí que realmente foi por querer. Então vamos aí às perguntas. Vamos dar de grupo Loucos por NASCAR. Pergunta Lucas Herrera. Ele fala da seguinte forma: depois dessas três últimas corridas, vocês acham que o Gordon tem chances de reais de levar o caneco? Eu, para mim, tem chances em reais de levar o caneco, porque é um carro Hendrick, né? É um carro bom, é um bom carro, é um carro que tem motor, um carro que está preparado aí. Possibilidade ele tem sim. Mas o problema é que ele tem que segurar o ímpeto de um cara chamado Joey Logano, de um cara chamado Kevin Harvick, que aí talvez ele se complique um pouco, mas tudo é possível, né? Por exemplo, ele tem 8 vitórias em Martinsville, esse final de semana é Martinsville. Ele pode vencer a sua nona corrida em Martinsville aí e já tá garantido aí para Homestead. Isso pode acontecer, não sei. O Gordon ali praticamente tá até agora no Chase, ele não apareceu, né? E ele tá seguindo a regra que o Ryan Newman inventou o ano passado, né, para esse formato, que é tentar se posicionar no top 5, top 10 e deixar para ver o que vai acontecer na última corrida. Mas bem como tu falou agora, né? Tipo, ele é o terceiro né, nas estatísticas, ele é o cara, é o terceiro cara que, junto com o Jim Jones, que, com 8 vitórias, só estão atrás do Darryl Waltrip e do The King, né? Então, em Martinsville, no caso, né? Nas outras provas, até eu não puxei aqui a estatística deles, mas até acredito que essa é a prova para ele, se ele quisesse garantir sem dependência, né, de matemática, é a prova para eles classificar para a final e tentar buscar a potência e velocidade que o motor Hendrick não teve até agora no durante a temporada, né? Principalmente com esse novo pacote aerodinâmico. Então, eu acredito sim que ele pode ser um candidato forte se ele chegar na final. Né? Vamos colocar assim, se ele chegar em Homestead, eu acho que sim, ele tem chances reais de disputar o título, mas ele tem que chegar lá. Que eu acho que a gente viu que tem outros caras tão fortes quanto eles. Por exemplo, a gente tem um Kurt Busch, que ninguém tá falando nada. E tá indo só, ele tá bem quietinho. E tá chegando. E a gente sabe que o Kurt Busch, né, é o Kurt Busch. Se ele resolver andar, é poucos os pilotos que estão ali disputando título que andam de igual para igual. Então, se ele tiver, e ele tá com a cabeça no lugar. Mas eu acho sim, tá, Lucas, que se ele chegar em Homestead, ele é um fortíssimo candidato ao título. E lembrando, ele é o único Hendrick. Então, claro, tirando ali a equipe da Stuart Haas, mas ele é o único Hendrick, assim, de puro, né? Então, o velho vai querer botar tudo que do bom, do melhor naquele carro 24 ali, né? Paulo? Você falou um negócio que eu escrevi na minha pauta, que é a questão do apoio de 100% que ele vai receber. Ele é o único Hendrick, ele salva a Hendrick de um vexame. Começa por aí. Ele tem sido, no meu ponto de vista, consistente no time. Ele talvez não tenha condição de trabalhar sólido, ali ganhando corridas, mas tem sido consistente. E eu acho que a partir de agora você tem um turning point. Você tem um momento que ele começa a encontrar motivação 100%. Porque ele já está entre os 8. Tudo bem, você tem concorrentes ali poderosos, você tem o Harvick, você tem o Logan, você tem o Keselowski, o Kyle Busch. Mas, dentro dessa perspectiva dele ser o único Hendrick e de tudo o aporte que você tem atrás desse nome, eu acredito que ele tem muita chance. E, claro, ele é o Jeff Gordon, então ele tem que ser sempre levado a sério. E outro, né, Paulo? Essa semana não saiu nada ainda de notícia sobre isso, mas eu te garanto que vai rolar assim, ó, o que de melhor tiver na equipe do 48 vai para a equipe do 24, o que tiver de melhor mecânico do 88 vai ir para a equipe do 24, os melhores box, os melhores mecânico de box e coisa vai para a equipe do 24. Aí Hendrick vai assim, ó, de fazer de tudo. Só não manda nada do Casey Kane, pelo amor de Deus. Casey Kane é problema. Bom, vamos seguindo aqui, pessoal. A segunda pergunta é do Lucas Herrera também. Ele fala da seguinte forma: acredito que se Talladega ficasse em bandeira verde até o final, o Greg Biffle conseguiria a tão sonhada vitória da Roush? Podemos observar uma evolução dessa equipe nas últimas provas? O que acham disso? Guilherme? Acho que sim, era mais de 40 segundos, né, na frente, e ele tava num bloco, ele não tava sozinho, né, era um bloco de quase 5 carros, então ele tava um pouco mais lento, claro, porque esse bloco era do pessoal lá do fundão, mas não tava tão lento, era poucas voltas para tirar 40 segundos, é quase uma volta, gente, né, em Talladega. Então, e ele não estava liderando, puxando a frente do bloco. Ele, muito pelo contrário, ele é o último do bloco. Eu acho sim que ele, na tática do combustível, ia ganhar se tivesse tudo em bandeira verde. Eu acredito demais que ele ia ganhar. E me chama a atenção o tamanho do tanque do Greg Biffle. Não é a primeira vez, né? Ele realmente tem uma habilidade para economizar combustível, que é um negócio fora do comum. Eu acho que ele fez uma corrida sensacional e acho que ele está sendo um dos poucos que está tirando leite de pedra da Roush. Então, eu falei bastante sobre o Greg Biffle, né, no bloco da Sprint Cup, mas só retomando aqui, Lucas, ele venceria sim, o Greg Biffle venceria essa corrida em Talladega, era dele, né? Como bem o Paulo falou aí, ele não estava sozinho, perdido, jogado lá no meio da pista, sem vácuo de ninguém. Ele tinha ali dois carros ali que ficou trocando o vácuo ali durante um certo tempo ali, mas que estava dando tudo certo aí para a vitória dele sim. Se não tivesse a bandeira amarela, teria sido a vitória dele sim, né? Com certeza teria vencido a corrida. Sobre o desempenho da Roush, eu falei, fiz bastante, fui bem enfático no desempenho da Roush no bloco da Sprint Cup, mas assim, a Roush mostra uma leve melhora, não uma melhora considerável, mas uma leve melhora aí, né? Deixando de passar um pouco de vergonha, né? Que andar lá em vigésimo e tanto, quase trigésimo colocação aí. Eu creio que essa evolução esteja acontecendo na Roush aí. A outra pergunta do Dognelli, né? O Dognelli pergunta assim: normalmente nas últimas provas do ano, pelas categorias de elite, né, os novos das regionais costumam participar e nas provas da Truck Series e Xfin Series, para conseguir um destaque para o próximo ano e quem sabe uma temporada half ou full time. O que vocês acham que pode se destacar neste final de temporada? Guilherme. Pois é, eu não tenho aqui no entry list de Martinsville, para ver se tem alguém diferente. Mas eu tô torcendo, eu queria bastante que o Effinger participasse de alguma prova. Eu não sei se ele vai chegar a participar de alguma prova agora na finaleira do ano, já que a Arca acabou, né? Mas era um piloto que eu gostaria de ver. Claro, tem que ser um truck que dê condições também de mostrar algum serviço, né? Não que se é só para entrar na pista e andar, então. Então fica aguardando uma proposta para o ano que vem, né? Ah, eu, pra te falar a verdade, eu não acho que vai ter nenhuma surpresa, não, viu? Porque a prova é de quem está brigando pelo campeonato. Nenhum dos pilotos que porventura vierem a participar vão fazer algum barulho. Para mim, né, eu acho que tem um moleque chamado Dayton Sargeant aí. Esse moleque é muito bom, ele vai correr com o Truck 5, né, da Rick Walter, Walters Racing lá. Eu acho que ele vai fazer uma corrida muito boa, esse moleque aí. Ele vem fazendo boas aparições aí. Um outro cara também que vai aparecer com certeza é o Brandon Jones. O Brandon Jones vai se destacar no meio da multidão aí. Então, esses são os caras, um dos dois aí que eu acredito que realmente vão aparecer pro próximo ano aí, né? Outros nomes talvez apareçam nas últimas corridas aí, mas vamos esperar um pouquinho realmente quem aparece aí. Depois eu vou falar do entrelist, mas o filho do Matt Kenseth está no entrelist aí para Marshall. Ele não vai fazer full o ano que vem? Eu tinha lido em algum lugar que ele ia fazer full o ano que vem, né? Vai, mas não sei se ainda vai fazer ainda, tá? Tudo nebuloso. Bom, vamos lá. Pergunta do Paulo André: as três vitórias seguidas de Logano podem ser negativas para ele nessa etapa do Chase, né? Pelo fato de ser novo, 25 anos e não saber controlar esse favoritismo. O que vocês acham, meus amigos? Acho que não. Eu acho que tudo que ele tinha para errar ele já errou nos anos anteriores. Eu acho que agora ele tá muito maduro. Eu até acho que perguntei isso ano semana passada para ti, né, Léo? Foi uma das minhas perguntas também, né? Eu acho que esse ano ele tá muito maduro para ganhar esse título. Com certeza, Guilherme. Só que, claro, tem outros caras muito bons também na luta, né? Assim como esse formato, ele é muito injusto, né? Então não dá para dizer que ele ganhou três vitórias e ele está classificado para a final, não. Tem outra etapa agora de mais três corridas. Ele anda bem nas três provas próximas, anda bem, né? Só que vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que o Joe Logano é o piloto do momento, tem o carro do momento, mas isso não garante nem um pouquinho título para ele. Eu espero para ver uma performance melhor do Kurt Busch e do próprio Kyle Busch mesmo, porque ele está indo num cenário assim de pura sorte nos dois avanços dele, né? Então está na hora dele também despertar. E, em cima de tanta gente boa, de repente o Joey Logano possa vir a cometer algum erro por ser muito novo e intempestivo, que pode vir a complicar ele na competição. Bom, o Logan aí com certeza amadureceu, não é mais aquele menino igual todo mundo costumava se ver como um menino, né? É um cara aí, um campeão. É um campeão não, tô colocando os boi na, o carro na frente dos boi. Mas é um cara que vai ser campeão, tem tudo para ser campeão esse ano aí, né? Tá com vontade, tá com fome. E vamos torcer aí, eu torço aí para ele ser realmente o campeão dessa temporada 2015 aí. Mas vamos aguardar, né? O Guilherme e Paulo, tem mais duas perguntas aqui do Gilles Villeneuve. Ele ressurgiu aqui das cinzas aqui e está perguntando para a gente. A primeira é a seguinte: como o público estadunidense. Está errado aqui, né? O público dos Estados Unidos se comportará se a Toyota for campeã da Cup, já que a galera redneck queimava as bandeiras do Japão quando a marca entrou na categoria. Bom, Ah, fala. eu acho que isso é passado. Desculpa, Léo. Não pode falar. Eu acho que isso é passado. Não. Eu acho que a Toyota, ela como indústria, ela já está há muitos anos instalada dentro dos Estados Unidos. Ela é, junto com a Chevrolet, ela domina o mercado de carros menores, carros de luxo e caminhonetes também. Então, assim, ó. É difícil pegar e achar que o público americano vai desdenhar um título da Toyota. Não, acho que não. Acho que ela pode desdenhar daqui a pouco o piloto que ganhar. Mas não a marca. Acho que a marca não. Acredito que a competição vai ser ótimo para a competição, uma quebra da hegemonia da Chevrolet, seja pela Ford ou seja pela Toyota. Agora, eu não acredito de forma nenhuma que o americano terá preconceito com o título da Toyota, pelo menos em linhas gerais. Acho até que tem alguns pilotos que gozam de simpatia. Um deles foi inclusive eliminado, que era o Mackenzie, que se fosse campeão, muita gente sairia vestindo a camisa da Toyota e soltando foguete. É isso aí, meus amigos. Eu também vejo que isso aí é coisa de passado, isso aí já passou. A Toyota foi campeã, normal. Tanto é que a Toyota é uma marca atuante no país aí dos Estados Unidos há muito tempo aí. Não é uma marca que chegou ontem nos Estados Unidos e está sendo campeã hoje, não. Outra pergunta é por que o Regan Smith não foi chamado para ser substituto do Tony Stewart? Bom, simples, né? Porque ele ainda, o Regan Smith ainda sonha ainda, né? Uma possível vaga na Hendrick aí. E já com certeza já havia um laço de amizade entre o Clint Bauer e o Tony Stewart aí, e não entre o Regan Smith e o Tony Stewart. Relação ao Regan Smith, a gente não sabe exatamente o futuro dele agora, pro próximo. Ele tá procurando uma vaga. Existe uma conversa lá, né? Ele tá tentando achar patrocinador para ele poder ocupar a vaga do Sam Hornish, que também tá tentando reverter uma situação que o Richard Petty já anunciou que o carro novo não ia fazer parte, né, do schedule completo, né? Do calendário 2016. Então a gente já sabe que ele não vai correr na Junior Motorsports, né? Já foi dado esse, já foi feito esse anúncio, né? Inclusive já tem, né, um piloto pro carro 7, que a gente pode falar depois também. Mas em relação ao carro 14, eu tenho assim, com o anúncio da renovação da Danica e com o anúncio semana, não foi essa ou semana passada ou essa semana da renovação de contrato também do Kurt Busch, né? E a gente sabe também que o contrato do Kevin Harvick é longo, né? Eu acho que o carro 14 ele está sendo preparado para o Cole Custer mais 4 anos, talvez 4 anos. Então, o Regan Smith é uma aposta difícil para o Regan Smith, né? ser candidato naquele carro. E como o Léo falou, existe ali já uma empatia com o Clint Boyer, né? Então, acabou que o Waltrips só ajudou na decisão do Tony Stewart de assinar com o Clint Boyer. Lembrando que o carro 14 não tem nada a ver com o Haas, né? Ele é 100% ali do Tony Stewart, ele que toma 100% das decisões. Nas outras operações, eu acho que o Haas até tem voz ativa, mas no carro 14 ele não tem voz ativa. É o Tony Stewart que manda e desmanda naquela operação ali. No 41 ele Então, tem toda a autonomia. também tem. No carro 41, o Haas. O Gene Haas lá. Isso, né? Não, eu digo que só no 14 é que o Gene Haas não toma decisão nenhuma, né? É, o que é o Tony Stewart que manda ali, né? Então, mas eu acho que o Reese Smith ele tá procurando uma vaga, assim como o David Reagan ali, né, também, né, vai ficar sem assento ano que vem. É complicada a NASCAR atual, principalmente na Sprint Cup, tem pouquíssimas vagas assim em carros rápidos a cada ano. É difícil se abrir vagas, né? Num futuro próximo vai começar a abrir vagas, né? Tem bastante veterano correndo que talvez se aposente. Mas enfim, é complicado pro Regan Smith conseguir um carro bom ano que vem. É isso aí, vamos lá então, seguindo aqui. Bom, pessoal, as perguntas foram essas, né? Obrigado pelas perguntas aí, pessoal. Espero que semana que vem tenha mais perguntas ainda. E vamos agora passar então, vamos para a Marshall, fazer um preview lá do Marshall, como será a Marshall, né? Eu vou a corrida a Kruger 200, que terá sua largada às 2, às 15h40. 15h40, 15h35 da tarde aí, né? Tá previsto, a transmissão começa às 3h30 da tarde, né? A Kruger 200 aí em Marshall. E temos aqui um deluxe com 37 truques já inscritos aí, né? Para essa corrida em Marshall, realmente um número muito grande aí. Como o Paulo falou aí, né? O Paulo falou e a pergunta do ouvinte aí, né? É hora de começar a aparecer alguns novatos aí das outras categorias. Tanto é que essas categorias já terminaram o seu ano. E a NASCAR está em reta final aí. Os destaques aqui, vamos lá. Cole Custer vai estar no Truck 00, né? O Dalton Sargeant vai estar no Truck 0, no Truck 5, né? O Norman Bailey vai estar no 6, isso aí já está sempre aí. O John Hendrick vai estar no 8, o pai dele não vai estar no Truck 8, vai ser o John Hunter, né? O Ross Kenseth, o filho do Matt Kenseth, vai estar no Truck número 18. O Spencer Gartner, que o Gray Gowling volta no truque 54, o Daniel Soares vai estar no truque 51, né? O Bobby Pierce vai estar no truque 63. Esses são aí os novatos que vão estar. Ah, e o David Gillan vai estar no truque 92. E o Tim Hill vai estar no truque 94, fazendo homenagem ao meu amigo Hélio Lima, né? Vai estar lá jogando flores com um pôster bem grandão, andando atrás da caminhonete dele aí, pelo amor que o Elião sente ao Team Hill. Bom, esse é o entrelist, pessoal. Quem vocês acham que vai levar, né, o caneco dessa corrida, o título dessa corrida para casa, hein? Acho que o Matt Crafton, fator. Do entrelist, eu acho que quem vai fazer uma corrida saudável, uma corrida boa, é o Ross Kenseth. Só relembrando aqui a vocês, os dois últimos vencedores dessa corrida aí de Martinsville não era contra. Ah, perdão. O vencedor da última corrida aqui, né, em Martinsville, que foi esse ano aí, ele não era contender ao título, né, que foi o Joe Logano. Ele não participava do título. O ano passado foi dois contenders que venceram. Essa última, inclusive, né, Léo? Foi a lambança que o Cole Custer fez em cima do Matt Crafton, né? E daí o Joey Logano na relargada fez mágica e passou, né? O Joe Logano fez uma mágica magistral e venceu com essa corrida aí mesmo. Foi isso que realmente aconteceu. Bom, minha aposta aí vai ser pro Eric Jones vai vencer essa corrida aí e vai sacramentar o título dele, vai colocar mais um na conta aí. A outra corrida será, né, na Sprint Cup, lá em Marshall, né? A largada está prevista aí. Lembrando, tá, pessoal, que nos Estados Unidos, domingo vai se aumentar mais uma hora, volta, tira uma hora do relógio, né, deles lá. Então, para nós, aumenta mais 1 hora. Então, agora nossos fuso horários são de 3 horas. A largada está prevista para 1h15, né? E mais será a largada do mesmo horário que foi semana passada, cerca de 4h30 da tarde, hein, a largada da Sprint Cup, né? O entrelist aqui, vamos passar aqui rapidinho aqui. Tem 43 carros inscritos, os 43 vão para corrida, né? De diferente, realmente aqui o carro 98 vai estar o Ryan Preece, aquele cara que é dos Mondial Fire lá, né? Ele vai estar no carro número no carro no carro número 98. Isso, no carro número 98 aqui. Eu acho que ele é o maior destaque, que ele é o único cara diferente aqui. É, isso mesmo. Meus amigos, quem vocês apostam aí, né? Qual será o vencedor aí para Máximo da Sprint Cup? Eu acho que quem vai fazer uma corrida consistente, quem vai ganhar é o Kyle Busch. Acho que ele ganha, avança no Chase e começa a criar uma condição de realmente brigar pelo título. É isso aí, meu amigo Paulo. É isso aí mesmo. Eu também sou, eu aposto aí, né? Quem sabe ele consiga aí dar uma virada aí e vencer essa corrida aí, já que ele se classificou na Bacia das Almas, né? Classificou no finalzinho, na rapinha aí, né? Aí algumas voltas antes de vir a bandeira verde aí, ele tava bem, bem, bem no limite dele aí mesmo. Olha, eu vou diferente. Eu vou apostar no cara que tá bem quietinho, né? Ninguém tá falando dele. Eu vou apostar no Kurt Busch pra essa prova aí. São dois. Eu vou postar no Kurt Busch também. Que eu acho que assim, ó, desde que ele teve todo aquele assunto que envolveu ele, logo ele ganhou uma prova. Né? Em seguida ele ganhou uma prova, depois ele ficou bem tranquilo no campeonato. Durante o Chase ele não tá cometendo erro nenhum. Ele tá 100% focado no terminar as provas bem colocado. Se eu puder ganhar, eu ganho. Se não, eu quero tirar o melhor suco dessa laranja que tiver. Eu acho que esse é o fator do Kurt Busch para chegar na final. E agora é a hora de ele, né? Porque assim, ele anda bem em Martinsville. A gente sabe que ele anda bem. Então, eu acho que é um fator. Mas, claro, por exemplo, as Toyotas andam muito bem em Martinsville. Tanto o Kyle Busch quanto o Carl Edwards podem ser um fator. É, olhando o histórico de vitórias aqui, por exemplo, né? A Chevrolet humilha aqui, né? Nas últimas corridas aqui. Só lembrando que o Denny Hamlin venceu a corrida esse ano, né? Mas o resto ela humilha aqui qualquer concorrente aqui, a Chevrolet. E para falar de Chase aí, né? Curiosamente, o ano passado, quem venceu essa corrida aí foi o Daniel Ryan Jr., tá? O meu amigo Guilherme. Ele que venceu essa mesma corrida aí. Ele que tinha se classificado, ele continuou no Chase naquele. Continuou no Chase, não, né? Ele classificou pro Chase, ele conseguiu aquela vaguinha pro Chase ali, né? Já se ajeitando pro final do ano aí. Então, parabéns aí a todos, né? Parabéns a todos aí. Vamos esperar aí o que vai acontecer em março, viu? Onde que o bicho vai pegar. Eu olhei a previsão do tempo, pessoal. Não tem previsão de chuva, tá? Pra março. Então o tempo realmente deve ajudar aí em Marshall. Deve ser 3 dias de muito sol aí. Com certeza nós estaremos torcendo aí. Meus amigos, vocês têm algum comentário a fazer para Marshall? Referente a toda essa polêmica aí, cara, eu acho que isso não vai ficar transparente ainda nessa primeira prova ainda. Eu acho que os pilotos vão estar bem de olho. Eu acho que talvez a NASCAR vai estar bem de olho aberto, né? Principalmente pro carro 4. Talvez ela pegue. Ela não deu punição nenhuma, mas eu acho que ela vai ficar de olho bem aberto com o carro 4 para tudo que está acontecendo. E eu acho que vai ser uma corrida bem nervosa. Diferente do ano passado, que foi uma corrida relativamente tranquila, né? Eu acho que dessa vez vai ser uma corrida bem nervosa. Até porque não só aqui no Brasil, quanto lá nos Estados Unidos, o pessoal praticamente dá como certo a vitória do Harvick em Phoenix, né? Então, talvez o Harvick nem se envolva tanto nessas primeiras provas aí para garantir que ele vai para a final em Phoenix, assim como ele fez no ano passado. Mas vamos ver, Paulo. Acho que para ser uma prova com a característica de mais cautela, viu, Guilherme? Eu não consigo imaginar nenhum dos 8 postulantes ao campeonato se envolvendo em paybacks e mesmo em disputas muito agressivas. Por isso até abre a perspectiva, né, de um piloto que não seja do Chase ganhar. Mas quando eu lembro da performance do Denny Hamlin na primeira prova, eu acabo dando esse voto de confiança para o Kyle Busch. Eu acho que realmente, se a equipe dele, se Joe Gibbs retomar seu foco, ele pode fazer uma corrida consistente e acabar vencendo. É, até porque, né, Paulo, o Denny Hamlin, só para relembrar então a primeira corrida, né, que nem tu citou, o Denny Hamlin, ele ganhou na estratégia, né, aquela corrida, né, porque quem dominou a prova foi o Kevin Harvick e o Joey Logano, né, e na estratégia, nas últimas paradas, se não me engano, o Denny Hamlin, eu acho que saltou na frente e depois segurou a ponta até o fim, até sofreu uma pressão do Brad Keselowski no fim, mas sem sucesso. Então a gente pode sim, daqui a pouco ter uma esperança. Só que o que que. Eu vou ser agora bem sincero em relação ao Buchinho. Eu não torço contra ele. Eu não gosto dele, mas eu não torço contra ele. Acredito que o Léo até concorde comigo. O que não pode acontecer é a equipe dele fazer lambança, né? Se a equipe dele não fizer lambança, ele chega na final. Mas o que a gente viu e vê dos anos anteriores e desse ano também é a equipe dele fazendo lambança. Só isso que não pode acontecer. E essa prova de Martinsville, a equipe fez lambança, é duas voltas que tu perde. E depois tu não se recupera mais. É bem justo isso aí, Guilherme. Martinsville é engraçado, né? Como que, mesmo sem ser como grande como Talladega, também não perdoa ele. É isso aí, meus amigos. Com certeza aí, um grande final de semana para Martinsville está por vir aí, né? O Kurt Busch pode dar uma de doido aí e se classificar aí para a próxima fase aí, da fase do. A próxima fase não, né? Garantir para a final aí, né? Quem vencer a corrida. O Kurt Busch é um cara que eu aposto. O outro cara que eu também aposto é o Joe Logano. Um cara que eu também aposto, mas não está no Chase, é o Denny Hamlin. E também, né? O Martin Truex Jr. Apesar do Martin Truex Jr. não vencer, mas eu vou apostar aí um top 5 para ele, que ele vai se andar. Ele vai andar muito bem, mas se saber sobressair. Bom, pessoal, a edição número 96 então vai se encerrando por aqui, né? Vai terminando aqui, né? Hoje eu recebi aí visita a visita a Ô, Léo, só rapidinho umas notícias aí. Pode ser? Pode, Guilherme, fica à vontade. Então, só para nós dar umas notícias, então. A NASCAR, então, saiu com os pênaltis, né, de Talladega. Tá o carro 48, carro 9, o carro 35, carro 40. Só um detalhe que esse ano muita gente talvez não saiba, né? Mas se tu tiver quatro pênaltis acumulados, tu perde a chance de escolher o pit na próxima Nossa, que corrida, né? legal. É, que legal. E E tem do Schauer também, pode falar e também. isso, e o Jimmy Johnson já tá com dois, né? Acumulado, né? Segunda vez, então. O Justin Allgaier, né? Então assinou com a Junior Motorsports no pro lugar do Reagan Smith. Né? Contrato longo, a princípio, acho que é de 2 a 3 anos, né? Então ele está dando um passinho para trás, né? A gente percebe, é a mesma coisa que o Reagan Smith fez no passado, né? O Allgaier, acho que perdeu um pouco de espaço, né, na equipe. O Clint Boyer chegou com grana, né? Eu acho que é um erro da equipe né, da HS Scott lá, mandar embora a Brandt, né, que deu dinheiro. Mas também a gente sabe que, por outro lado, a Junior é a vitrine, né, da NASCAR, né? Então, e como a gente também sabe que existem planos futuros do Junior abrir uma equipe própria deles e sair da Hendrick, né, daqui a pouco, né, ele está arrecadando patrocínio para poder fazer isso. A princípio, são essas poucas notícias, né, que a gente teve, né? Pessoal, pode ficar ligado no Home Tracks e no Louco por Nax. O pessoal sempre está colocando notícia fresquinha lá nos grupos lá. É isso aí, pessoal. Bom, Paulo, tem algum comentário a fazer aí ou não? Podemos encerrar o bloco. Podemos encerrar. Então vamos lá então. Pessoal, eu quero agradecer aí a participação do Guilherme. O Guilherme já está conosco aí já algumas edições aí. Mas eu quero agradecer aí, né, também ao nosso amigo Paulo aí que esteve com a gente aí. Por favor, palmas para o Paulo por ter aguentado a gente aí, né? Por ter ficado com a gente aí nessa gravação toda aí, ele viu mais ou menos como funciona. Muito obrigado, né? Seja super muito, muito, sempre muito bem-vindo. Espero que a gente tenha ajudado a você aí, né, de certa forma aí, Paulo. Valeu, eu que agradeço, quero participar toda vez que faltar alguém, vocês podem contar comigo aí, que eu estou no pedaço. Tá, joia. Mas não precisa faltar alguém para participar, né, Léo? Ele pode É, participar, pode. né? Quanto mais gente, melhor. Já é, estou sempre aí com vocês. Seja sempre bem-vindo. Guilherme, bem-vindo mais uma vez, tá, Guilherme? Valeu, valeu, valeu. Obrigadão. Até peço desculpa, né, por não ter poder participar das semanas anteriores, mas eu também tô bastante numa correria aí, né? E é isso aí. Ah, a única coisa que eu não vou poder deixar de citar, né, que é uma pena que o Paulo torce para o New England Patriots. Esse é o único defeito que eu vi Ah. nele, né? Mas tudo bem. Bom, na adversidades à parte, né? Vamos lá então, pessoal. Há 4 anos, para não ter acusações, viu? Há 4 anos. É isso aí. Pessoal, muito obrigado aí por mais uma edição, né? Espero que vocês tenham gostado dessa edição 96, cheia de polêmicas e histórias aí, né? Sejam todos muito bem-vindos aí. Semana que vem voltamos para falar o que aconteceu lá em Maceió, né? Para falar conosco, você já sabe o caminho, é o Loucos por Nascar, né? O grupo Nascar Home Tracks, Nascar é só para fãs, né? Tem também a página do Triwide. E tem, claro, o nosso pai maior lá, que é o site do Big One Brasil, lá que o podcast nosso é postado. Tem no Twitter também, só procurar a gente no Twitter, que tá lá, arroba Leoguina, arroba Guilherme Goyo Martin, né? Tem também do Elhão, tem também do Paulo, tem também do Thiago Raposo, Santa Rosa, do Big One Brasil mesmo, tem de todo para todo mundo lá, para todo gênero, tipo e gosto aí. Realmente tem para onde aonde você quer nos encontrar, você consegue. Então, pessoal, muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Cuide-se bem e vocês já sabem também, né, pessoal? Vamos ser conscientes no trânsito aí, né? Apesar de nós gostarmos da NASCAR, ver os carrinhos batendo aí, vamos ser conscientes aí, porque o lugar de correr, pessoal, é na pista, não é na rua, não. Colocando em risco aí uma família, em risco uma pessoa que não tem nada a ver com a sua, digamos, imbecilidade, né? Então, não que você é imbecil, né? Mas com a imbecilidade dos outros, que eu sei que muitos fazem isso. Eu testemunhei isso aqui, né? Então, eu fico muito triste quando isso acontece aí nesse final de semana, aconteceu na minha cidade, algo inaceitável. Aí o cara bêbado subiu na calçada e acabou pegando uma família que sentado na calçada ali, no barzinho e comeu uma pizza ali. Mas enfim, vamos. Quanto mais pessoas propagarem isso, pessoal, quanto mais pessoas estiverem pregando bem, eu acho que no final de todas as contas, o bem sempre sobrevalece em cima do mal. Então, muito obrigado, pessoal. Um forte abraço e cuide-se bem, pessoal.